Rádio Cultura Popular, sempre presente em seu lar, apresenta Hora de História. A nossa história de hoje, os três porquinhos. Ouçam todos, papai, mamãe, titia, vovó e criançada, pois a história vai ser de lascar. Participantes, Lidiana Barbosa, Silvana Oliveira, Léo Marques, Simone Costa, Tarcísio Alves, Helena Moreira. No episódio anterior, os três porquinhos haviam terminado de construir suas casas e algo terrível estava por acontecer. O que seria? Bom, dando continuidade à história de hoje, não tardou muito e apareceu um lobo faminto. Dirigiu primeiro à casa de palha e ordenou: abra a porta, porquinho, senão vou soprar e vai tudo pelos ares. O lobo soprou, a casa voou. O porquinho palhaço correu para a casa de palito. O lobo também foi para a casa de palito e disse: abra a porta, porquinho, porque eu vou soprar e sua casa vai voar. O lobo soprou, a casa de palito voou. Os dois porquinhos correram para a casa de Pedrico. O lobo gritou: abra a porta, porquinhos. Eu vou soprar a casa e a casa vai voar. E eu vou degustar os três porquinhos. O lobo soprou. Soprou. Estufou o peito. E nada aconteceu. Tornou a soprar. Soprar. E de tanto soprar, os pulmões encher de ar, os pulmões não resistiram. E... bum! Querem saber o que aconteceu com o lobo e com os três porquinhos? Então não percam a continuidade desta história amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora e nesta mesma residência, os três porquinhos. Thank you.